Antena Web Informação. Por alto o que se passa no país e no mundo, mas nem sempre refletimos sobre os assuntos. Acompanhe Carlos Bonaparte na análise semanal a um dos temas mais marcantes da atualidade nacional e internacional. Não perca Nós e o Mundo, às sextas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Olá ouvinte, boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. O concerto de Anselmo Ralph, que se realizou ontem para encerrar as festas do mar, teve alguns incidentes preocupantes quando, num aglomerado de mais de 100 mil pessoas, algumas das pessoas foram vítimas de um princípio de esmagamento contra as grades do recinto onde se realizou este concerto. O próprio Anselmo Ralph terá parado durante 15 minutos o concerto e chamado a polícia a intervir depois de se dar conta dos incidentes e alertando também para o facto de haver várias crianças. Houve 5 detidos e, apesar de a polícia não reportar esse facto, há a descrição de algumas agressões e até agressões com armas brancas, como designadamente com facas. A polícia desmente esta versão e diz que houve apenas incidentes normais, ainda que admita que sim, houve uma pessoa que, esmagada contra as grades, estava a sofrer um princípio de esmagamento, mas não adiantou os pormenores sobre o estado de saúde dessa pessoa. Há um segundo comboio de ajuda humanitária a dirigir-se para a Rússia. Depois do primeiro, há um novo dispositivo de caminhões que deverá cruzar a fronteira para nova ajuda humanitária. A Rússia já fez saber à Ucrânia desta sua intenção, mas para já não há nenhuma reação favorável ou desfavorável por parte da Ucrânia. Sabe-se apenas que o exército está a carregar de forma a obrigar a todos os meios os separatistas a render. Entretanto, ontem houve em Kiev uma parada militar assinalando o 23º aniversário da independência da Rússia, que aconteceu em 1991 de forma oficial. Mas nem todo o país estava em festa. Ainda assim, em Donetsk, na República Popular de Donetsk, ainda pertencente à Ucrânia, os separatistas fizeram desfilar alguns prisioneiros de guerra do exército ucraniano. Este tratamento foi classificado como humilhante. Na França, demitiu-se o primeiro-ministro francês e agora François Hollande procura a criação de um novo governo. As novidades podem surgir a qualquer momento, mas o primeiro-ministro não fará parte desse novo governo. Outros ministros, como o da Economia, poderão também ter os dias contados no governo. Tudo começou depois de Valls ter começado a perder popularidade nos últimos 6 meses. Em 3 meses apenas, passou de 56% para 36% do apoio dos franceses. Eles acusam-nos de ter uma inércia semelhante à de todo o governo e, portanto, nada a fazer para responder às verdadeiras necessidades do país. Valls era muito admirado no governo anterior, mas neste está a ter um efeito contrário à sua atitude, a mesma que o levou a assumir a pasta de primeiro-ministro da República Francesa. Vitórias magras dão pontos preciosos para Benfica, Sporting e Porto. No sábado, o Futebol Clube do Porto foi vencer por 1-0 com a equipa do Passos de Ferreira. Um golo apenas, Jackson Martínez garantiu que a equipa do Futebol Clube do Porto sairia da capital do móvel com 3 pontos. O Sporting Clube Portugal recebeu a equipa do Futebol Clube de Arouca e venceu pelo mesmo resultado, 1-0. O Benfica veio até ao Porto jogar frente ao Boa Vista Futebol Clube, o regressado clube histórico à primeira divisão, não conseguiu conter os encarnados. 1-0 foi o resultado final, com um golo marcado por Eliseu aos 44 minutos da primeira parte. Durante toda a segunda parte, o Boa Vista até se mostrou, mas a equipa do Benfica conseguiu conter o resultado, chegando à final com 1-0. 3-1-0, numa jornada que ainda não teve empates, poderá ter esta noite, caso as equipas do Moreirense e Sporting de Braga façam o que nenhuma das equipas anteriormente referidas fez, nem as dos restantes jogos. Nesta segunda jornada, 8 jogos resultaram em 8 vitórias. Há 5 equipas nos primeiros lugares. A grande surpresa foi a vitória expressiva do Rio Ave, que conseguiu vencer o Estoril Praia por 5-1 no António Coimbra da Mota. A equipa do Estoril esteve a perder por 4-0, mas foi depois reduzindo para 4-1. O Rio Ave chegaria ainda ao 5º golo, constituindo a chamada La Manita. Não é muito habitual ver o Rio Ave a ganhar por tantos e mais fora de casa, e o mesmo acontece com o sentido inverso, o Estoril a perder por tantos, ainda para mais, em casa. O nosso programa de informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Boa tarde, ouvinte.